Ora bem, eu quero que fechem os olhos e encontrem o vosso lugar feliz. Agora imaginem as coisas boas da vida. Bons sapatos, cabelo à maneira, fantástico batom de amor brilhante. Uau! Apesar de não estar a ver, ainda é irritante. Podes crer, e agora está no meu lugar feliz. Ora bem, abra os olhos. Agora que tiveram tempo para pensar naquilo que vocês têm, está na hora de pensar naqueles que nada têm. Sim, chegou novamente a hora da nossa escola angariar dinheiro para o Fundo de Alívio das Pessoas Unidas. E vocês, minhas almas caridosas, vão ajudar os menos afortunados. Como a senhora Dawson, a bibliotecária? A senhora Dawson não é menos afortunada. Ela gosta de se vestir daquela maneira. É uma pena. Ela podia ficar bonita como um putinho. Desculpe o atraso, Sr. Corelli. Eu vim a caminho da escola, mas tive de lutar com um gato para salvar um passarinho. E depois fiquei com pena do gato e por isso fui a uma loja de animais comprar-lhe comida. E depois vi um cão com a pata partida e pensei que talvez... Oh, Sara! Porquê é que sempre que eu falo contigo apetece-me logo ir dar sangue? E ligar à minha mãe. Se conhecesse a minha mãe, ias perceber o problema. Desculpem, onde é que íamos? Estava a tirar-se a senhora Dawson. Não estava nada. Estava a pensar em pudim. Vamos em frente. Ah, o Fundo de Alívio das Pessoas Unidas. Tal como no ano passado, a pessoa ou a equipa a angariar mais pilim ganha um dia de folga. E uma fotografia no jornal. Oh, yeah! E um vale de compras de 300 dólares no centro comercial de Malibu. Ah, finalmente, vou almoçar. Nós temos de ganhar. Preciso de comprar uma prancha nova. Temos de evitar que a Amber e a Ashley ganhem. Senão, vamos ter de passar mais um ano a ouvi-las a gabarem-se. Olá, miúdas. Olhem, nós sabemos que nos gabámos o ano passado e achámos que agimos muito mal. Por isso, queremos que tenham boa sorte. Que ganhem a melhor equipa. Isto não me cheira nada bem. Desculpa. Eu sabia que não devia ter comido aquele burrito. Eu estou a falar da Amber e da Ashley. Temos de saber o que é que elas andam a tramar nas nossas costas. Tens razão. Olhem, vocês já andam nisto há 2 horas, mas qual é o motivo? Olá, Miley. Olá, Lily. Elas fizeram alguma nas nossas costas. Na verdade, puseram parva e parvalhona nas vossas costas. Já chega, elas vão-mas pagar. Espera, espera. Eu era a parva ou a parvalhona? É importante para mim! O que é importante é não deixar a Amber e a Ashley ganhar o peditório outra vez. Estou farta de ver a cara delas de convencidas cada vez que me viro. Ah! Ah! Aproveitem, falhadas. Isto é o mais perto que vocês vão estar de um vale como este. Isso é o que a gente vai ver. Vamos bater a todas as portas até não poder mais. Vamos implorar, implorar e não vamos aceitar que ninguém nos diga não. Não! Não! Apanha o salsicha! Não! Muito bem, acho que está na hora de entrarmos em ação. 1, 2, 3! Vamos animar a festa! Olá, malabares por caridade! Viva com Patrícia! Estamos cantando por caridade! última vez que olhei para o calendário era setembro. Ai, os meus netinhos devem estar mesmo aí a chegar. Tenho de ir tirar os duendes do sótão. Yeah! Bom jogo, filho. Quase que não acertava uma. Não te sintas mal, pai. Quem sabe um dia finalmente consigas ganhar? Se ele quisesse, ganhava todos os jogos. Faz de propósito. Que raio de ideia é essa? O teu pai não te quer magoar. Já olhaste bem para ti, para basquetebol? Tu és muito baixinho. Pai, isto não é verdade, pois não? Tu deixaste-me ganhar? É claro que não, filho. Tu és mesmo bom de verdade. Que cena foi essa? Ah, estou a refrescar-me para recuperar da tareia que levei. Sabes, Jackson, está muita umidade, muito calor. É, boa tentativa. Mas eu sei o que é que isso significa, percebes? Eu quero que te ponhas à frente do cesto e tentes impedir-me. Ah, filho, estou tão cansado. Pai, vá lá. Faz-me esse favor. Está bem, mas não te esqueças. Tu é que pediste. Muito bem. Podes começar. Aqui vai. Está bem. Vamos ver quem é que ri por último, Chico Esperto. Ele tinha razão, tu deixaste-me ganhar. Espera aí, tu deixas-me sempre ganhar? Desculpa, filho, mas é que eu adoro ver como tu ficas feliz sempre que ganhas. Além disso, quando perdes, fazes sempre aquela cara de amuado. Não faço nada. Oh, estás a fazer. Isto vai acabar agora, Cooper. Eu vou derrotar-te em alguma coisa, pai. Vou derrotar-te a valer. Olha, filho, tu tens uma boa saúde, tens um belo carro. Porquê é que estás à procura da infelicidade? Ok, como queiras, escolhe o jogo. Está bem. Um, dois, três, vão, é a guerra do dedão. Tem calma, filha, a culpa não é tua. Herdaste os pulgares da tua mãe. Tenho pulgares de menina? Sara, mostra-me a massa! Uau, que chapa! Como é que conseguiste tanto dinheiro? Bem, eu aprendi a caridade com os meus pais. Eles conheceram-se na Cruz Vermelha, foram dar sangue. E depois passaram a lua de mel na sede do Corpo de Paz e... Grande história, a seguir! Ah, sim, os três amigos. Mostra-me a massa! Mostra-me a massa, vá lá! Não conseguimos mais. Não vai bater o gongo? Oh, para vocês tenho outro instrumento. Não vai bater o gong! Foi melhor do que nada! Olhem, podemos não estar a ganhar, mas graças à Sara as outras duas não ganham. As campeãs do ano passado voltaram ao ataque. Parece que alguém vai ser bicampeão! Como é que angariaram tanto dinheiro? Simples, recorremos ao BP. O que é isso? O banco do papá. Pois. Assim não é justo. Nós esforçámos-nos muito mais. Foi. Andámos 20 quilómetros, fizemos 6 sotaques diferentes e cantámos uma linda canção de Natal 58 vezes. Uau, tens razão. Tu esforçaste-te mais. Mas nós somos mais espertas. E mais ricas. Isto não vai ficar assim. Desta vez eu recuso-me a ficar outra vez atrás delas. Miley? Agora não, Oliver. Ok. Isto é uma ótima ideia, Cooper. Eu bem te disse, meu. No ping-pong tu não precisas de ser forte, alto ou uma brasa. Nem mais. Espera aí. Eu sou uma brasa. É claro que és. Agora, agarra na raqueta e vamos ao nosso ping-pong, meu. Está bem. Atira-me isso, rapaz. Desculpa, gato bolinha. Yeah! Só falta ensinar-te a dançar. Atenção, ele vem aí. Uau, três a suspirar. Quando costumo ouvir as suspiras, a carteira é que sofre. Ouve, pai, eu sei que tu já deste um grande donativo, mas os pais da Amber e da Ashley deram... Tu sabes o que eu costumo dizer, querida. Podes comprar uma vaca a um homem com sede e ele passa a ter todo o leite que quiser. Mesmo assim, não vais chegar para engolir as bolachas. O quê? Hã? Ele disse que podia ajudar com um donativo, mas que isto é uma chance para sermos criativos e arranjarmos nós o dinheiro. E também falar umas bolachas quaisquer. Ana Montana podia pedir a algumas pessoas. Pois é, podia pedir a muitas pessoas. Das Pessoas Unidas é uma instituição fantástica. Mostrem que são seres amorosos e contribuam. Ei, Mulder, calma, eu só aceito notas, pessoal. Assim vou ficar cheio de notas negras. Parem, por favor. Ai, eu nem acredito que a Ana fez isto tudo. Nem eu. E foi mais fácil do que encontrar um coxo numa corrida de 100 metros. Hã? Quê? Isto é areia demais para a vossa caminhoneta. Eu só quero ver a cara da Amber e da Ashley quando elas souberem que ganhámos. Eu nem acredito que perdemos. Lá! Boa tarde, senhora ou senhora. Não quero contribuir... Oh, olá, Miley. Tu moras aqui? Sim, Sara, entra. Como é que está a correr o teu peditório? Muito bem. Hoje acordei às 4 da manhã para recolher donativos na praça. E depois apanhei a mudança de tours na zona industrial. E depois o fim das aulas da aeróbica no clube. Tu acordas sempre assim tão cedo? Não. Aos sábados costumo dormir até 5h30. E depois vou ao lar servir o pequeno almoço. Porquê é que não me surpreendeste? Eu quero ganhar o vale de compras para poder comprar um monte de roupa e doá-la a crianças necessitadas. Crianças necessitadas? Tu ias doar o vale de compras inteiro? Não ias comprar umas meias novas? Mas eu já tenho 2 pares de meias. Chega perfeitamente. Quem é que precisa de mais? Pessoas normais? Uau! Como é que vocês conseguiram juntar tanto dinheiro? Devem ter se esforçado mesmo muito. Bem, assim... Nós fizemos uma coisa. É, e pronto, coisa... E a Ana também... Com licença. Malta, temos de lhe dar o dinheiro da Ana. O quê? Não! Sim, ela esforçou-se mais do que nós. E ela é a única que quer o dinheiro para uma coisa acertada. Acertada uma ova! Eu quero a minha prancha nova. Lily, tu sabes que ela merece ganhar. E se for ela a ganhar, também vamos poder esmagar a Amber e a Ashley como se fossem formigas. Está bem, vamos dar a massa à menina super boazinha. Olha, Sara, nós achamos que... tu devias ir bater à porta aqui do lado. Eles são ricos. Ah, quer dizer, não estão agora. Por isso nós queremos entregar-te um donativo. Não, eu não posso aceitar o vosso dinheiro. Vocês esforçaram-se muito. Não tanto como tu. Acredita. Não, eu não ia conseguir dormir à noite se ficasse com os louros do trabalho dos outros. E isso seria péssimo, tendo em conta que durmo muito pouco. Isto não tem fim. E além disso, eu ainda posso ganhar. Logo à noite vou para a roda gigante na praia. E se eu ficar debaixo da roda, talvez consiga apanhar umas moedas. Pior são os vómitos. Bom, então adeus. Temos de arranjar uma maneira de lhe dar o dinheiro. Sim, e também um chapéu de chuva. Aposto que ela ia aceitar um donativo de uma celebridade generosa. Eu aposto que sim. Não brinque, onde é que vamos arranjá-la? Achas que desta vez aprendeu? Não me ganhas! Toma lá! Mostra-me o que vales! Consegui! Ganhei! Derrotei o meu pai! Derrotei o meu pai! Yeah. Macacos se mordam! Derrotaste-me! Conseguiste vencer o teu velho pai! Oh, vá lá então, pai, eu não te venci! Eu destruí-te! Eu esmaguei-te! Eu enterrei-te debaixo da avalanche do Jackson! Ninguém gosta de vencedores gabarolas! Oh, quem é que está moado? Ninguém está moado! Não é o que parece, moadinho de meia tigela! Está bem, eu vou buscar a minha toalha. Moadinho de meia tigela, uma ova. Estás a ver? Ganhei-te outra vez! Olha, Jackson, não estávamos a fazer nenhuma corrida para ver quem é que chegava primeiro às toalhas. Mas se estivéssemos, perdias tu. Tem calma, nem tudo tem de ser uma competição, filho. Ok, agora estás a ser palerma. Parece-te. Que tal jogarmos à melhor de três? Eu ganho na maior. Ah, ganhas? Obrigada por contribuir para o Fundo de Alívio das Pessoas Unidas. Já viste onde é que ela está? Ela está ali. Muito bem. Vamos doar o dinheiro e sair daqui antes que alguém veja a Ana. Olá! Olá! Queres contribuir para... Ah, tu... Tu estás aqui e eu adoro-te. Ela pode ser tua fã, não o digas. Sara, vá lá, acorda. Sara, olha, está ali um gatinho preso na árvore. Um gatinho? Onde? Oh, eu ia jurar que tinha visto. Ana Montana! Ana! Ana Montana! Agora o que é? Ela! E vamos lá ver a Ana Montana. O pessoal vem atrás de nós. E agora, Ana? Depressa! Para aqui! Yuhuu! Ela veio por aqui. Onde é que ela foi? Onde é que ela está? Eu vi por aqui. Onde é que ela foi? Onde está a Ana Montana? Olhem! Ali vai ela! Vai para cá! É melhor dividir isso. Isto não está bem. Vê lá, fica-te bem. Obrigada. Olha, falhamos por pouco, mas isto já é ridículo. Oh, uau! Tu... É para o Fundo de Alívio das Pessoas Unidas. Estava a ver que nunca mais. Lola, dá-lhe o dinheiro. Lola, vá lá, larga. Oh! Não te atreves a desmaiar. Foi um prazer. Adeus. Até correu bem, não foi? Correu. Já agora, obrigadinha por me teres beliscado na piscina das bolas. Eu não te belisquei. Tu é que me beliscaste. Isto vai ser fantástico. Sim, depois de tanto trabalho, a Sara só pode mesmo ganhar. Espero que ela vá comprar umas meias novas. E agora, o momento porque todos vocês ansiavam. O vencedor da angariação de fundos é... Aham. Sr. Borelli! Desculpem. Amber e Ashley! E eu, o quê? Como é que elas angariaram mais dinheiro do que a... Quer dizer, do que a Sarah? Bem, assim que soubemos que houve alguém que tinha angariado mais dinheiro do que nós, pedimos aos nossos pais para passarem outro cheque. Agora, se nos dão licença, nós as duas temos de ir dar uma entrevista para o jornal. Eu não estou a perceber. Como é que elas sabem quanto dinheiro tinha a Sarah? Oliver. Está bem. Se calhar eu falei, gabei-me e pronto. Disse que a Sarah ia vencê-las, eu... Caladinho! Só tenho pena da Sara, ela vai ficar destroçada. Viva! Que bom para vocês! É, ficou muito destroçada. Sara, porquê que estás tão feliz? Pensei que querias ganhar. O importante não é ganhar, é angariar dinheiro para a obra de caridade. É só isso que importa. mais ela tem razão. É um bocadinho irritante, mas... certa. É uma pena a Amber e a Ashley terem ganho. Elas não vão fazer as boas ações que faria a Sarah. Quem sabe? Elas podem surpreender-te. E agora digam-me uma coisa. Como é que se sentem neste momento? Oh, eu sinto-me muito feliz pelo alívio universal. Entendo dizer alívio das pessoas unidas. O que tem mais importância é que as pessoas vão ficar aliviadas. Oh, e elas já lhe contaram a melhor parte? Vão pegar no vale de compras e comprar roupa para as crianças necessitadas. Crianças, crianças quê? Agora não. Tá. Uau! Vocês são o máximo. Isto vai dar uma história fantástica. Sim, pois. Mas a verdade... Esperem, há mais. Não há nada. Já chega. Oh, vá lá. Não sejam modestas. Conta lá, Lily. Elas vão passar o dia de folga a fazer caridade e a lavar os pratos na sopa dos pobres. Sopa dos pobres. Eu! Oh, sim. E não se esqueçam de levar as touquinhas. Encontramos-nos na sopa dos pobres. Nunca me vou fartar de ver esta foto.